Conversas Aleatórias. E o prémio de melhor rádio portuguesa em 2016 vai para... Dun, dun, dun, dun. Antena Web, criada e fundada por Carlos Bonaparte. Para receber o prémio vai subir ao palco precisamente Carlos Bonaparte. Faça favor. Os seus agradecimentos, as suas palavras, por favor. Obrigado, obrigado. É para mim uma grande emoção receber este prémio. Confesso que é uma surpresa, mas... Fico mesmo muito contente, é emocionante para mim. Não foi ele, não foi ele, peraí. Fico muito contente e quero agradecer a todos. Desculpem, peço desculpa, Carlos, houve aqui um engano. Na verdade, o melhor rádio português em 2016 foi Nuno Web. Sábado, peço desculpa, chamas a situação com o senhor. Nuno Miguel vai subir ao palco. Bem, então, Carlos, já cá o prémio, pronto, desculpem lá, isto é mesmo real, quer dizer, isto está a acontecer, eu não sei, pronto. É a emissão 181 de Conversas Aleatórias, voltamos às capicuas, na terça-feira, 28 de fevereiro de 2017, dia de Carnaval, e começamos com uma brincadeira, mas sei lá, a questão é que isto não foi uma brincadeira nos Oscars. Para quem não esteve cá neste planeta no último dia e meio, dois dias, nos Oscars, uma situação semelhante a esta aconteceu mesmo. Último prémio da noite, o mais importante, mais mediático. Melhor filme, La La Land. Fala o realizador, fala o diretor, já está a falar o produtor e ouve-se alguém, vê-se alguém a correr lá atrás, um envelope que não é. Ai, desculpem lá, foi Moonlight que ganhou. Claro que isto começa logo com insólito da semana para conversas aleatórias. O que eu pergunto, Carlos Bonaparte, e depois-me a pensar até enquanto vinha para aqui para o estúdio, o que é que será pior? Tu teres o... faz conta que és o realizador, ou és um membro qualquer da equipa, do elenco do La La Land, estás nomeado, és o grande favorito, até porque papaste os prémios todos anteriores, até aos Oscars. Chegas lá e não ganhas, ou é pior, tu ganhares e depois já estás no palco, tens o prémio e tens de dar o prémio a outro, e afinal já não ganhas. Como é que será? Não sei, primeiro já agora dizer olá, boa tarde a todos os ouvintes, ainda não tinha dito. Boa tarde, boa noite, no caso. Para nós ainda é tarde, mas para eles será mais tarde ainda, porque já será tão tarde que já será noite. E dizer que isto é que foi cá uma Oscar alhada. Sim, eu no fim ia perguntar se, já que tu és um Oscar alhinho, se foste o responsável por esta brincadeira. Não, o responsável agora foi o Obama. A culpa é do Obama. Pois não é assim. A verdade é que isto até começa antes. Não sei se te apercebeste. E não sei se os nossos ouvintes se aperceberam. Quando ela diz, não sei o que, o melhor filme é... E há uma voz que diz, God! Não sei se vocês já perceberam disso. Não. Uma voz que é... Uma voz feminina que diz, God! O quê? A que estava com o Wim Lop, a que disse o nome, La La Land? Não. Aí outra. Aliás, até quem disse o nome foi um homem. Ah, mas isso do God pode ser alguém que estava perto de um microfone na plateia e soltou um... Não. Estava demasiado próximo do microfone. Eu acredito que tivesse sido alguma das pessoas responsáveis... que estivesse lá. Que se apercebeu que havia uma troca. Exatamente. Mas sabes que só três pessoas é que sabem destas coisas. Pois é. Mas atenção, porque essa troca era facilmente notável, era facilmente perceptível. E por isso esse God não me estranha nada. Porquê que era facilmente perceptível? Já viste o que é que dizia lá no envelope? Emma Stone, lá lá dentro. No primeiro. Exatamente. Melhor atriz. Era para melhor atriz, sim. Portanto, se era para melhor atriz, como é que ele vai dizer com toda a segurança que é o melhor filme quando era a melhor atriz? Percebes? Não, ela leu La La Land, disse La La Land. Estava lá escrito, realmente. Mas o que eu quero dizer é, aquilo que eu percebo é que a pessoa que... Ou alguém que tenha visto o envelope, alguém que estivesse ao pé dele, tivesse visto o envelope e tivesse visto melhor atriz e pensou do estilo, o que é que tu vais fazer? God, ou seja, o que é que tu queres fazer? Depois de me ouvir o vídeo, e nós até depois até podemos também ver isso aqui, que efetivamente é isso, ou seja, ouve-se isso, e ouve-se bem, não é uma coisa vinda do público, ouve-se nitidamente isso. Mas ao lado da senhora que disse o envelope só estava o outro senhor apresentador, aliás. Mas esse foi o que disse, quem disse foi um homem. Quem entregou o prémio foi um homem. Quem disse o nome foi o homem, não foi... Não é, quem disse o homem, quem disse não então, foi o homem. Isto foi um equívoco, mas aproveitando isso dos apresentadores e das idades, isto foi um equívoco da organização, ele o errado, não entendeu, mas... não é... Ainda bem... não dissemos o principal. Hoje o Joaquim Pereira não está connosco. Pronto. É verdade. Problemas imprevistos de última hora, precisamente de hoje, desta sexta-feira, não pode ficar hoje. Não foi só o La La Land que meteu água. Não, ainda bem que o Joaquim não está aqui, mas isto não é dizer mal dos reformados, mas as duas pessoas que foram entregar esse... que foram anunciar o vencedor desse filme, já têm uma idade assim, avançadazinha. Se fosse alguém jovem... não é com certeza, mas 99% de certeza. Jovem, não é preciso ter 20 anos, mas 50 para baixo. Ao pegar no envelope, percebia-se que aquilo não era o prémio melhor filme, porque viam logo Emma Stone em letras grandes, porque as letras maiores estão para o prémio, estão o nome da vencedora. Por exemplo, neste caso estava estava Moonlight, e em baixo, em letras mais pequenas, o nome dos produtores ou realizadores, não sei o quê. Alguém suficientemente jovem ou lúcido ou atento, mal pegava no envelope, estás a perceber? Percebia-se logo que aquele prémio não era de melhor filme. E evitava a barraca por dizer, espera aí que isto é de melhor atriz, não é de melhor filme. Mas aquilo que eu acho... eu discordo disso. Discordo disso porque acho que os bons profissionais são em qualquer idade e a verdade é que eu acho que dificilmente um Júlio Isidro cometeria um erro desses e tem mais idade do que estes. Sim. A verdade é que é preciso... Vocês têm mais idade, mas sim, dificilmente... É assim, é que depois também há outra coisa. E eu acho que o grande foco do erro desse e de eventuais outros se prende com um motivo. Estavam mais entretidos em criticar o Trump e em vez de ele estava no Twitter ou não, eu não digo o apresentador, eu digo no total, no geral, estavam todos mais preocupados com isso. Aliás, esse foi o erro que gerou a entrega do envelope errado, foi o facto do Chris não sei quê, da empresa que organiza, que entrega que faz os envelopes, estar entretido a enviar tweets a acompanhar o evento. Quando digo entretido, é porque não estavam só a enviar os tweets, estavam também lá a mandar as dicas do Trump, a ver se ele estava online ou se não estava online. E há quanto tempo, para poderem fazer os comentários que fizeram, ou então ainda fizeram pior que falaram sem saber, não sei, mas para todos os efeitos, eu acho que há responsabilidade de todos, ou seja, desde que o entregou até aquele que o leu, não... É assim, pronto, acontece que o que aconteceu? Somos todos humanos, erramos, não é? Para mim, não há que dramatizar, embora isto é muito giro dramatizar, mas eu sou dos que pensa que, epá, não vamos lá dramatizar, somos todos humanos. Já aconteceu várias vezes, já todos nós sabemos aquele... Até já é sketch humorístico, a ideia do... E o prémio é para não sei quem... desculpa, afinal não é... É para outro. Pronto, desta vez foi dos Oscars e foi do filme. Mas atenção que já houve outros erros noutros Oscars anteriores, já que nunca foi para o filme. Mas já houve outros erros noutros Oscars anteriores e noutras entregas de prémios. Não, esta barraca não, isto foi histórico. Foi a primeira vez que eu vou dizer. Mas dizer, o filme, sim, de facto, o filme foi a primeira vez que aconteceu e nos Oscars, o filme foi a primeira vez que aconteceu. Mas as coisas já aconteceram antes nos Oscars para outros prémios, já aconteceram noutros eventos. Sei lá, já aconteceu tanta coisa. Porque cá está, somos humanos e mais tarde ou mais cedo ia acontecer. Reparem, o Circo do Soleil é o circo mais seguro do mundo. E 36 anos depois, deu-se a primeira vítima mortal. Acontece, há falhas humanas, há falhas técnicas. Seja pelo que for, todos nós, humanos e máquinas, somos infalíveis. Aliás, não somos infalíveis, portanto, isso é perfeitamente natural de acontecer. Eu não fazia... e agora um pedido de desculpas público, pronto, acho que muito bem, isso deve ser feito. Epá, mas mais do que isso, até havia quem dissesse que agora o prémio devia ser mesmo entregue ao La La Land, ou então que devia ser indemnizados por danos morais. Aquilo foi uma humilhação. Atenção que eu vi na televisão. Aquilo foi uma humilhação a toda a equipa de La La Land. Caramba, acontece. Não foi humilhação, mas deve ter ficado com uma tola alguns cada um com a sua reação. Eu também ficava. Mas eu adorei a reação do realizador, que foi ele próprio que... Espera aí, não fomos nós que ganhámos. Moonlight, foram vocês, venham cá. E ele próprio pegou no cartão, Moonlight, Best Picture. E foi ele próprio que entregou o Oscar ao realizador do Moonlight. E todo uma boa atitude. Gostei. Sim. Também são todos ali. Claro, não, mas repara, é para mim... Isto é assim, agora, já agora eu gostava só de dizer uma coisa para mim, a frase da semana, passando já para o tópico seguinte. A frase da semana para mim tem a ver também com os Oscars. E para mim a frase da semana é: hoje em dia basta ser-se preto ou gay para ganhar um Oscar. Quem é que disse isso? João Braga, como podem imaginar, o homem só não está morto porque ainda não chegaram ao pelo lá. Mas pelo Facebook eu já tinha morrido umas 15 vezes. E estou a ser eufemista. Porque, pronto, essas 15 vezes é verdade, mas de forma muito cruel, mas pronto. Aliás, ele começa logo com uma coisa que é. Começa agora a entrega dos Trumps. Eu achei esta frase brutal também. Qualquer uma das duas serviu para a frase da semana. E porquê que eu achei esta frase brutal? Não sei se já reparaste que hoje em dia os Oscars são tão democráticos como o presidente dos Estados Unidos. Porquê? Porquê? Porque. Ai, eu nem quero imaginar o dia, o ano, em que alguém se atreva a que não vai haver um homossexual a ganhar um prémio. E muito menos um preto a ganhar um prémio, que vai ser o fim do mundo. E vai ser só um monte de pessoas a boicotar os Oscars, a dizer que não é, porque isto é racismo, é xenofobia, estamos a Não estou regredir. a perceber. O dia em que um preto ganha um prémio. Um dia em que pretos homossexuais, vamos imaginar, uma edição em que por acaso não há nem um preto nem um homossexual nomeado. Ah! Vamos imaginar que se um Que dia não acontece, há, que não há, pois, que não tá, ainda há. agora pretos ganharam, Não. melhor ator secundário, melhor pensador, Vamos melhor aquilo. imaginar que por acaso se dá o coitado do infeliz ou dos infelizes. Porque vão ser acusados de tudo e mais alguma Então, mas coisa. porque está esquecido do ano passado? Até falámos nisso aqui. Eu sei, por isso é que eu A grande digo. maioria era branco, porque eram os que mereciam, segundo, e até segundo eu, e segundo a imprensa, pronto, não tiveram a olhar se eram brancos ou eram pretos. O Moonlight, agora tanto falado, está recheado de pretos. E ganhou o prémio ao filme, porque é o melhor filme, pronto. O que é que interessa, em pretos ou brancos? Sim, mas o que eu quero dizer é que no dia em que isso não aconteça, agora repara, é como tu dizes, ganhou porque era um bom filme, certo? Mas é assim, no dia em que, lembrar que agora fazia, pá, que acontece que há um ano em que pretos ou homossexuais, basta uma das categorias, não terem, pá, não serem nomeados. Ah, por acaso não se deu o facto de serem Não ou algum mereceram. outro. Pronto. Ou seja, o que é agora entendido como justo para nós, porque foi um bom prémio, foi um bom filme, foi atribuído justamente, não é entendido pelos radicais como isso. É entendido como justiça. É justo, mas não é justiça no sentido de qualidade do prémio. É justiça por igualdade de género e de raça. Portanto, no dia em que, porventura, não houver nomeados homossexuais, lá vêm as comunidades todas LGBT em dar quiz Porque na tem de haver, mão, é tem de obrigatoriedade. haver, porque senão é discriminação. Por Isso isso, por também é isso. ser discriminatório, mas pronto, isso Pois é é, repetição. ah, mas as pessoas não se importam de ser discriminadas pela positiva. Isso é repetição a favor. É. Repetição do segundo. Por isso é que eu digo, para Olha, mim. o quem é o prémio melhor ator secundário é preto e muçulmano. Vê lá. Vê lá o Pronto. racismo que os Oscars são. Não, mas é que repara, é que chega uma altura que eu imagino que os próprios se devam sentir intimidados. E olha, vamos lá ver, cuidado, para a gente não nomear demasiado menos. Eu acredito nisto, porque a pressão é tão grande, mesmo antes de haver as nomeações já estarem definidas, a pressão é tão grande, todos os anos, e cada vez mais até, que francamente, sei Mas lá. olha, o João Braga, eu não dizia basta, porque não basta, mas entendo a ideia dele de ser-se gay ou preto facilita tu seres nomeado para um Oscar. Facilita, sem dúvida. Para mim, Não, não facilita. dizia basta, mas entendo o que ele quer dizer. Sim, exatamente. Pois, epá, para mim é um aditivo, e não devia ser, mas para mim é um aditivo para se ganhar, ou para pelo menos ser nomeado. Sim, dá uma vantagem. Mas atenção, porque se houver. Eu acho até que isto vai acontecer. Se houver 40 pretos nomeados, epá, desculpem chamar pretos, mas são pretos. Castanhos, diz castanhos, que são Pronto. mais castanhos do que Vá, de pretos. cor, pronto. Porque nós somos transparentes. Portanto, é assim, no dia em que sejam nomeados 40 pretos, vindo homossexuais ou transexuais, porque agora também pronto, e nenhum ganhar o prémio, vai ser o Bem, mesmo pé de vento. é. porque não ganharam. Quer dizer, é estúpido. Mas a verdade é que, ou seja, aquilo que o, para mim, aquilo que o João Braga diz é muito assertivo. Claro que é como tu dizes, não basta, não é, basta ser, não sei o quê. Não. Mas ajuda. Mas é um aditivo e não devia. Para mim é errado. É discriminação na mesma. Não se olha para o ator como pessoa. É, se é preto, se é branco, se é homossexual. É. Bem, o insólito e a frase estão feitos. Vamos à música. Falaste em João Braga. Já agora. Esta música já estava aqui nos nossos fecheiros para entrar na emissão da semana passada. Mas já tinha passado meia hora e havia outros programas a seguir. Deixámos para esta semana. Até porque não sai do contexto final. E o contexto final é precisamente uma final do Festival RDB da Canção, edição 51, acho eu, não é? Não é aqui com a 51ª, acho que é. Não deixei de acompanhar. Faz conta. Eu desde que foi aquela coisa do fado, eu fiquei tão... Afinal, eu fiquei tão deprimido. Já faz 6 anos, fado, já não é. Nunca mais assim. A final do Festival RDB da Canção decorrerá no próximo domingo, 5 de março. Já houve as duas meias-finais. E uma das músicas que passaram, portanto, uma das 8 finalistas para domingo, é esta. Vamos ouvir, sim, vamos ouvir a música toda, tenham paciência, mas também, são só 3 minutos. Passamos. São número 7, Amar pelos Dois. Canção número 7, título Amar pelos Dois, intérprete Salvador Sobral. A orquestração não foi Tilo Krasman, porque não havia orquestração, mas fizeram uma homenagem ao Tilo Krasman, muito merecida, nessa primeira meia-final. Isto foi da primeira meia-final. Antes de eu fazer as minhas considerações sobre esta música, Carlos Bonaparte, o que acha da mesma? Eu gostei muito, acho que é uma música muito interessante e para mim ganhava o festival. Ia representar. Desculpa, então. Enganei-me na pessoa, estou a falar com a Carla e a Luísa. O Carlos, quando é que vem? Nem precisam que me diga que são irmãos. porque é notório. Até o, a música é dela. Sim, sim, sim, mas isso nota-se, pronto. Se calhar se fosse ele inventar era a mesma coisa. Porque apesar das vezes notar ali que há alguma voz masculina, a verdade é que o falsete que ele faz não é muito diferente da voz da Luísa Sobral. É. E tem aquela coisa que ele faz... Eu não sei como é que eles ainda têm cordas vocais, mas pronto. Ah, porque depois é assim, eu já ouvi a Luísa Sobral a falar, ela não fala assim. Fala normal. É, começa a cantar a música. E ele também não fala assim. Pois, eu também calculo. Mas sim, mas o que é que achas da música afinal? É assim, para mim, é uma grande música de festival. Porque dizes que não tem orquestração, mas porquê que ela não tem orquestração? Porque foi... Não, orquestração ao vivo, a música estava gravada. Ah, pronto. Mas no, na Eurovisão não será gravada, será ao vivo, não é? Não. É também não? Não. É música gravada. Ah, agora já gravada na, na Eurovisão? Só se houver alguma alteração e chegaram lá em Kiev, mas em princípio é gravada. Estava na ideia que era tudo... Há quanto tempo é que é? Não, então, há coisas que não há lá que nem sequer são música. É pum, pum, tu não é preciso de orquestração. É... Sim, ok, mas sim, mas eu pensei que houvesse caixas de ritmo para esse tipo de coisas. Não. Agora, músicas que são... Ah, então assim... Sim, já não é a mesma coisa. Mas mesmo assim, acho que é uma música... Claro que se fosse com orquestra enriquecia muito mais a música. Acho que assim fica uma coisa muito vazia. Então assim não sei. Mas, porque assim, porque a letra é fantástica, é uma música que me faz lembrar os velhos tempos da Eurovisão, precisamente, em que havia baladas, em que havia... É verdade que as baladas nunca foram muitas vencedoras, também é verdade. Não, sei lá, estou-me aqui a lembrar de quais é que foram, assim, baladas destas, quais é que foram, assim, as vencedoras. Destas, tá. Mas tu olhas, eu vou já falar. E pronto, é assim... para mim, se calhar para um contexto atual, esta música não se justificaria tanto. Talvez se justificasse mais uma outra, que eu faço aqui referência só por causa das coisas, que é a da Celina da Piedade. Talvez essa se faça mais, pela portugalidade que tem, talvez faça mais sentido neste festival, visto que não há orquestração. No caso, a ver, esta música era sinceramente para mim, era a melhor para o festival da Eurovisão. Agora, aquilo que eu acho é que vou-vos aos poucos achar isso. Ou seja, se as nossas últimas músicas não passaram à fase seguinte, eu acho que esta tem uma probabilidade muito alta de ficar atrás da Luta e Alegria. mas pronto, quer dizer... Porque, pronto, quer dizer, é... Por muito que eu acho que até possa ser um grande sucesso, como muitas da Luísa Sobral... Como acho que é uma música que, se vencer este festival, vencerá com toda a justiça. Eu não ouvi as outras, mas esta música é qualquer coisa. Porque é assim, ela teve que ser orquestrada. Nota-se que os instrumentos ali são naturais. Nota-se. O tremer, o vibrar do violino não é uma coisa que se consiga qualquer com isto, com um programa assim tão bom de computador. Nota-se que são instrumentos originais. Pronto, para mim, esta música seria, como digo, seria uma justa vencedora, embora tenha certas dúvidas de que possa ser aquilo que a Eurovisão procura. Para mim, Carlos Bonaparte confirma aqui perante os 50 mil ouvintes que nos estão a escutar, quantas vezes é que já falamos do Festival Eurovisão ao longo, quer dizer, fora e dentro de programas? Pá, aí uma só, não é? Dá uma média de uma por mês, se calhar. Pois. Isto entra no meu topo de sempre. Esta música, para mim, tu faz lembrar o Eurovisão antigo, a mim faz lembrar uma música da Disney, mas supera a maior das músicas da Disney, supera a maior parte das melhores músicas da Disney que eu já ouvi. E isto, para já, também foi uma lição para mim, porque eu na altura não ouvi, isto foi no outro domingo, e onde eu estava a saber o Braga Benfica num computador, e estava a dar o festival da canção na RTP sem som. E eu olhei, e eu, é que é uma menina ou um menino? Ah, é uma menina com barba. E não a gozar com o rapaz. O rapaz que estava doente na... Estava, tem um problema da hérnia. Atuou no domingo, foi operado na quarta-feira. Mas deve recuperar para este domingo. Primeiro ainda tenho a brincar com ele. Depois comecei a ouvir a música. E depois apercebi-me que a música era de Luísa Sobral. Isto, para mim, isto é o topo. Esta música... E aproveito, já que estão 60 mil, ou cá estavam 50 mil... vocês votem nesta porcaria no domingo, porque o problema não vai ser o júri, porque o júri deu 12 pontos, pontuação máxima, e quase certeza que no domingo vai dar outra vez. O problema vai ser... Bem, e mesmo o público, não sei se soubeste, depois não viste a primeira vez final, não. O público concluiu esta música em terceiro lugar, não foi em último. Sim, esta música muito provavelmente passaria. Eu acho, mas também já anda gente eufórica demais. Não é para ganhar em Kiev, mas ao contrário do que o Carlos disse, eu acho que esta música tinha uma grande pontuação em Kiev. E quando eu acabo ali nas baladas, não deste género, mas se tu fores à lista dos recentes vencedores do festival, no meio de toda a feira e de fogo de artifício, é, a tendência é o vencedor ser a música mais calma, ou das músicas mais calmas que tem acontecido na Eurovisão. Agora, para mim, isto aqui... Eu estou fã deste Salvador Sobral, porque eu olhei para ele, primeiro parecia que ele tinha uma deficiência na cabeça, porque só ouvimos, mas... Podem ver, já agora, o vídeo ontem à tarde tinha quase 300 mil visualizações. É pouco comparado com outros vídeos, mas no Festival da Canção é muito. Aliás, é hoje a música que tem mais visualizações no YouTube. E quem vir o vídeo vai ver que ele faz ali umas fintas e baixas e a cabeça sai do microfone e põe-se ali na parte musical. E eu, isto aí, este rapaz não é bom da cabeça. Pode ser mauzinho. Diz. Esse cara da hérnia. Este rapaz não é bom da cabeça, mas realmente não é mesmo. Ele, pelos vistos, apareceu. Eu não conhecia, eu nem sabia que a Luísa tinha um irmão. Eu sou burro, podem dizer, mas eu não sabia. Este rapaz começou a ser conhecido já há 8 anos nos Ídolos. E chegou até mesmo à final, ficou no 7º lugar. Pois foi, o Salvador. Sim, esse Salvador. Ele começou a ser conhecido na Salvador, mas também... É mais compreensível eu não conhecer no mundo musical, porque o único CD dele só foi editado há menos de um ano e ele só se lançou agora. E eu até fui ver ele a cantar uma, não sei quando, uma chamada Excuse Me, que ele dá ali umas voltas à música, mas aí ele faz aquilo que eu gosto. Ele está num estilo de música que eu aprecio bem interpretado, está num jazz assim, não é num pop jazz, é num jazz bem ritmado. Uhum. E ele está à vontade em palco, ele brinca com aquilo. Ele está como eu gosto. E depois na entrevista, aqui um primeiro deu a votação do júri. O João Isidro disse que o júri dava 12 pontos ao Salvador. Uhum. Foi lá o Manlato, o grande apresentador da televisão portuguesa, que diz coisas do género. Sempre melhor. Então, e como é que foi? Pronto, e então, como é que foi? Pronto, as perguntas do Manlato são assim. Sempre foi melhor que o Pedro Gange. E diz o Salvador Sobral. Ah, porque o Manlato perguntou, ficaste surpreendido? E ele, não, isto está tudo comprado. E a Luísa do outro lado a meter a mão na cabeça. E eu malato, olha, não digas isso que as pessoas acreditam, assim, é claro. Já antes ele tinha comentado que gravar esta música com a irmã no estúdio foi muito complicado. Minha irmã não gosta de mim, ao ponto de ela chamar outro gajo para vir. Disse mesmo assim, chamar outro gajo para vir gravar, mas pronto, coisa lá. Este gajo é chanfrado da cabeça. Eu estou ídolo, acredito, tenho que meter com a minha companheira ontem, acredita, Carlos Bonaparte. Eu andei na internet a procurar se ele tinha um concerto aqui nas redondezas, mas não tenho. Eu fiquei adepto deste Salvador Sobral, mas mais do que isso, a música, a própria interpretação, a melodia que se dá aí em letra, para mim ganhava o festival. Há outras boas músicas, atenção, mas ganhava o festival à vontade. Eu confesso que teria alguma dificuldade em entrevistar tanto a Luísa Sobral como o Salvador Sobral, apesar de eu querer muito. Querias começar a rir, não? É o mais provável. Porque eu ia começar a falar e lembrar-me, a ouvir e lembrar-me. Na escola, a jogar a bola, com o João. Eu acho que ia sempre lembrar desse tipo de coisas, daquelas... repara uma coisa, eu, para mim, é das melhores músicas que já passaram por qualquer dos festivais. Exatamente. O que eu quero dizer é que não acredito, mas eu posso estar errado e achar lá que esteja. Eu não acredito que esta música tenha um potencial para ganhar... ou sequer para ficar, porque repara que as músicas que mais bem classificadas ficaram, ou até a que mais bem classificada ficou, não foi a mais palhaçada, foi a mais ritmada. Foi da Lúcia Muniz. Claro que houve outras. Não era música de fogo de artifício, fogo. Não, mas o que estou a dizer. Não, mas sim, mas o que eu estou a dizer é: atenção, não foi a mais apalhaçada, foi a mais ritmada. Porque há outras que há aquelas figurinhas muito fixe. Pronto. Isso é a música flor do edifício. Pronto. O seu ministro não tem nada a ver. Não, mas o que eu estou a dizer? Foi das músicas mais ritmadas, sem ser a palhaçada, que conseguiu uma das melhores classificações, ou melhor, aliás, a melhor classificação de Portugal em toda a Eurovisão. Mas, por exemplo, nós temos o caso do António Calvário, com a oração, que ficou num brilhantíssimo primeiro lugar. É quando dava o fim. Quando está vindo do céu. Paulo Carvalho também. Paulo de Carvalho também. Sei lá, nós temos várias músicas. Mas isso é um contexto. Não posso comparar as votações de 64 com 2017. Não, é que na altura... Até que nem eram iguais. Não, mas na altura havia outras possibilidades, porque havia mais músicas mais lentas. Havia uma concorrência maior, é verdade, mas também havia uma tendência maior. Agora não. Agora tu vês que se calhar a música que... É assim, não sei se a música que ganha é... Por acaso, não confesso, não fiz essa análise. Mas custa-me muito a crer que... E logo Portugal, ainda por cima. Hoje em dia, toda a gente sabe que, de alguma maneira, e já é, aliás, até de senso comum assumido, que, e atenção, é assumido, e as pessoas passaram a comportar-se dessa maneira, que a Eurovisão é uma espécie de confronto geopolítico que é muito difícil de vencer. Não, isso é dizer que esta música vai ganhar em Kiev. Não. Eu sei. Para mim ganha o festival e consegue boa classificação em Kiev. Sim, e oxalá que sim. E para mim... E para nem mim, sei se vai ganhar no domingo, quanto mais. E para mim a verdade é que... Pronto, agora, se calhar nós éramos capazes de conseguir uma melhor votação, aquilo que eu acho, apesar de achar que esta música é melhor, até em termos das voltas literárias que se dão ali, tudo mais, eu acho que essa música seria para mim a melhor, mas, face ao contexto, se calhar aquela que melhor poderia representar Portugal... Da Celina Piedade. Era da Celina da Piedade. Da segunda meia-final. Embora, cá está, é a mesma coisa, quer dizer... É assim, para marcar golos, o melhor é o Mitroglou. Mas para fazer aqueles raids que faz, não é ele, é o Rafa. Ou seja, para representar melhor Portugal, nem sempre é... Ou seja, tem que se gastar. Sim, é um contexto. Vamos chamar a disputa entre esta música e a Celina Piedade. Eu também acho que mas, sim. Veremos. Olha a palavra nova, é um tentão, como é que é? Tontina. Tontina, que é uma... que deriva de Marcello Tonti, eu acho que é Marcello, foi o italiano que no século de 18 inventou basicamente uma sociedade que é gerida por capitais de pessoas que já morreram. Vamos imaginar... Tu subscreves um destes seguros de poupança, saúde, não sei o quê, não sei o quê. E então, tu e mais não sei quantos mil pessoas subscrevem esse seguro de saúde, coisa do género. E todos os meses pagam um X para esse seguro de saúde. Entretanto, vão morrendo e o dinheiro, ou seja, e as outras pessoas que sobrevivem, em caso de ter algum problema de saúde ou não sei o quê, recebem mais. À medida que as pessoas vão morrendo, ficam cada vez menos para, portanto, para... ou seja, a receber mais. Não é? Ficam cada vez menos a receber mais. Pronto. E, portanto, ou seja, o que faz essa sociedade existir é o capital dos que já cá não estão. Tontina. Uma tontina é isso. Tontina também há uma referência associada a isso na advocacia, e já agora só dizer que as tontinas já foram proibidas. Por exemplo, o Luís XIV chegou a ter uma tontina com mais de 40 inscritos, no mais baixo possível, com mais de 40 inscritos. O que é que acontecia? Os governos, né, os reinados, financiavam-se a partir daí. E hoje vai morrer um porque sim, amanhã vai morrer outro porque assado. E pronto, por haver esse tipo de chacinas é também que se proibiu as tontinas. Mas existe, efetivamente. E é, advocacicamente, é um vocábulo ainda usado. O Carlos Bonaparte está contente com o programa ou permite-me um registro para fechar? Estou contente com o programa, por isso permite-te o registro. O registro televisivo, já que é para variar, já que tivemos insólito, frase, música e palavra nova, agora viramos para o registro. Um registro televisivo para eu mandar vir com o mundo. O mundo que restringe-se ali a 5 de outubro em Lisboa, ou era no 5 de outubro, já não sei onde é. RTP, na sexta-feira, abriu o jornal das 13 horas, denominado Jornal da Tarde, com a notícia menor que tem dependência de jogos de computador, foi internado num centro para toxicodependentes. Ah, eu vi essa notícia. Isto abriu o Jornal da Tarde de sexta-feira. Investigação 1820. Investigação 6 às 9. Isso. Ou seja, foste ao, disseste o nome errado, mas foste a encontrar aquilo que eu queria. Esta notícia, se tivesse sido investigada pelo Público, pela SIC nem aparecia, mas pelo Público, pela Rádio Renascença, por não sei o quê, aparecia para aí à 1h30, 2h20. Como é autopromoção, abriu o jornal. É um erro, é notícia, claro, um juiz que assina um papel e que define que aquele menor, que é dependente, que em 2 meses foi uma vez à escola, é dependente de jogos de computador, e anda a estragar praticamente a sua vida com isso, metê-lo num centro onde os dependentes são de droga, claro que é uma coisa, sobretudo para ele e para a família. Agora, abrir um Jornal da Tarde com isto. Isto é a prova mais recente daquilo que está, não é hoje, nem essa semana, mas nos últimos anos, é a indústria, o negócio de nós somos bons, nós fizemos isto, nós estamos a investigar isto. Isto não é notícia abrir um jornal, é uma autopublicidade, porque, aliás, as letras em baixo foram logo a abrir investigação de sexta às nove, que nunca diz, logo vejam o programa. Mas eu concordo com isso. Eu não. Eu concordo com isso. Eu acho que é uma notícia de abrir um jornal, independentemente de quem a investigou. Eu acho que é uma notícia de abrir um jornal, porque tem a ver com Portugal, tem a ver com um assunto gravíssimo, até porque não havia nenhum comprovativo médico daquilo que foi dito. Portanto, parece-me um assunto de extrema gravidade, insólito, preocupante, que deve servir de alerta, porque nós temos visto muito a meio dos jornais coisas relacionadas com proteção de menores que estão a ser muito mal geridas. E bem, assim, parece-me natural que quando há algo feito por nós, que nós demos o maior destaque. Nem é só pela autopromoção, é porque estamos mais envolvidos. Repara uma coisa, quando vês uma notícia do Público, quem investigou foi o Público, quem se envolveu, e atenção, nós somos todas pessoas, até mesmo emocionalmente, de alguma maneira, se envolveu, foi o jornalista ou os jornalistas do Público. Mas quando a RTP a investigar essa notícia, repara, há uns tempos não muito distantes, houve uma coisa muito parecida, que foram as violações no IPSS, em Alijó, de pessoas que estão mentalmente afetadas, isto é, têm deficiências mentais, e uma delas foi violada, havia outras que eram agredidas, e isso foi uma investigação TVI, e isso foi notícia por vários dias. E chegou a ser, ou seja, chegou-se a debate do discurso direto, chegou-se a debate, mas não sei, ou seja, isso parece-me natural, porque os próprios que fazem as investigações, e Ana Leal é uma grande jornalista, assim, eles envolveram-se naquilo. E tão envolvidos que estão, acabaram porque aquilo assumiu para eles uma relevância significativa. Para mim parece-me perfeitamente legítimo. Nem tudo é uma promoção pura e dura. Vou-te dar mais um... Vou-te reforçar a minha perspectiva, porque à noite o alinhamento dos temas era praticamente o mesmo. Ou seja, durante a tarde não houve nenhuma bomba, não houve demissão do ministro, não houve nada. À noite, a mesma notícia passou às 9h20. Ou 8h30, ou o quê? Passou assim a meio do jornal. Mais me ajudas. Não, mais me ajudo. Porque aí a autopromoção já não era... já não estava a fazer a programação antecipada, porque já eram 8 da noite. Quem estivesse a ver o telejornal já ia ficar para o 6 às 9, em princípio. Mas à 1 da tarde, convém alertar, olhem que logo à noite é para ver isto. É o que eu digo, é um bocadinho das duas. Repara, é um bocadinho das duas. Eu não disse que não há promoção. O que eu estou a dizer é que não é promoção pura e dura. Se é uma notícia tão importante como está a dizer na cabeça deles, também abriu o jornal da noite, porque o tema é o mesmo e não houve nenhuma bomba durante a tarde. Porquê é que só apareceu às 8h30, a meio do jornal? Mas repara, mas repara-se uma coisa. Não, repara, é o que eu estou a dizer. Não, eu não estou a dizer que não houve promoção. O que eu estou a dizer é que... portanto, essa não foi uma promoção pura e dura. Houve promoção também, juntou-se o útil ao agradável, mas não foi só nem o útil nem só o agradável. Foi uma junção das duas. Ou seja, foi, no caso, a envolvência da equipa. E para não é só isso, repara uma coisa. Há aqui outra questão importante, que é, nós estamos a investir dinheiro nisto. Câmaras, fitas, não é? Fitas agora é os DVDs, não é? Os módulos que guardam as informações, uhum. O trabalho de edição, o apuramento das fontes, das informações, mas não sei o quê, não sei o quê. Antes que alguém nos roube esta informação, vamos protegê-la. Nós somos os primeiros. E isto tem em conta as audiências, tem em conta a credibilidade do próprio órgão de comunicação. Estamos a falar de um serviço público que é importante que ele tenha receita para manter a sustentabilidade e que a um possa suportar a dois, porque, atenção, a memória tem mais audiência do que a RTP2. Portanto... Agora é capaz, o TDT. Já tinha antes. Já, mesmo do modo geral já tinha antes. Agora ainda muito mais. Aliás, agora tem tanto que até já há coisas que são feitas mesmo para a RTP Memória, que não é só o conversas, há conversa com a Unina, coisas do género. Ainda hoje estive a ver um debate desportivo, passou às 6 da manhã, é verdade, mas... Foi emitido em direto ontem, um debate desportivo lá com dois jogadores de futebol e mais não sei o quê. Eles não analisam os casos, eles analisam os jogadores, fazem uma análise diferente, mais de salutar. Mas, quer dizer, estavam a falar da vitória de 3-1 do Leicester para o Liverpool, estavam a falar da admissão do Claudio Ranieri e da admissão do Sérgio... Não foi o Sérgio Conceição, ou foi? Ok. Que foi para o Leicester? Acho que foi, não foi? Não, o Sérgio Conceição está no Nantes. Ah, é isso, Nanta. Mas o Claudio Ranieri saiu. Saiu. E entrou agora um outro. E o Liverpool, eu até achei piada uma frase que foi... então, mas porquê? Como é que... O tático é mesmo? É o 4-4-2 na mesma? Não sei o quê. E agora o Leicester se ganhou 3-1 ao Liverpool. E o jogador que diz... Ah, então é chique. Se é chique, está psicológico. Então, mas para isso mudava um psicólogo e deixava um treinador. Mas, ou seja, isto para dizer que, de facto, a RTP Memória tem ganho... já superou até a RTP2. Ou seja, é preciso que estes... Mas atenção, que a margem da RTP Memória para conteúdos recentes é muito limitada, que senão deixa de ser memória. Portanto, tem que ser uma coisa... A RTP1 é aquela que tem. Tal como a RTP3, são as que têm mais margem neste momento para suportar a RTP2. A RTP3 não tem a margem suficiente, porque só agora é que entrou na TDT. A RTP1... Atenção que a RTP3 também não pode competir demasiado com a RTP1, porque, senão, lá se vai o jornal e se criar outras coisas por inerência. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem calculado. Mas é o que eu digo, ou seja, não é uma promoção pura e dura. É apenas e só juntar o útil ao agradável, serem os primeiros a avançar, ganharem o furo jornalístico. E depois, pronto, mais à noite foram enquadrar o tema mais que o programa que vinha assim, que era o 6 às 9, foram enquadrar a notícia mais... Aliás, isso notem-se, viu? Quando se falou do livro do Cavaco Silva e dos novos desenvolvimentos, eles esperaram que essa notícia fosse das últimas, porque depois iam conversar com o José Sócrates. Isto não foi RTP1, foi TVI. Mas o que eu quero dizer com isto é normal. Isto é uma coisa que acontece... Eu também já vi isso muitas vezes. Mas é o que eu digo, parece-me perfeitamente aceitável. A mim, entrou... À noite é que entrou no sítio em que devia entrar. Lá para o meio do jornal, que era a relevância que tem. Mas... Ora, cada um tem a sua. Por exemplo, eu discordo. Para mim, era uma notícia de abertura do jornal. Independentemente do canal que fosse ou do horário que fosse, para mim era uma notícia de abertura do jornal. Ora, muito bem. Eu estava aqui só a confirmar uma coisa, porque creio que o Carlos Bonaparte está enganado em relação ao canal onde passou esse debate. Foi na RTP3 e não na Memória. Porque na Memória estava a dar o Paraíso às 6 da manhã. Mas... São por mal. Mas isso foi o que eu disse, tu é que percebeste mal. Eu disse RTP3. Ah, eu percebi memória. Tu disseste RTP memória a dar. Memória, mas tu coisas, caramba. Ah, está bem, pois, eu percebi mal. Claro, pois, é. Abrimos e fechamos com enganos, não é verdade? Exatamente, é. Bom, para a semana voltaríamos para o dia 7 de março, ou no aniversário da RTP, já agora. É provável. Já sem as máscaras de carnaval, que eu hoje vi mascarado do urso. Ou seja, vim com a minha cara normal. E voltaremos no próximo mês. Já há 3. Rimo e tudo outra vez. Exatamente. Eu, esta semana vim de Orangotango. Para a semana, venho de Orangatanga. Mas só com tanga.